stesso. Brillen como brilla el sol, sol y vengo de breu. O ritual es siempre igual, estrela no cielo, fascinación. O rey de imperio es o sol de paixão. Pois si o sol deixa o seu todo em fogo, é o amor no encanto do seu jogo. E o breu do passado que passou não conta comigo, esse amor o apagou. Brilha como brilha o sol, indiferente à estação. Brilha como brilha o sol, sol de inverno de verão. O ritual é sempre igual, estrela, mistério, fascinação. O rei do império é o sol da paixão. Brilha como brilha o sol, indiferente à estação. Brilha como brilha o sol, sol de inverno de verão. O ritual é sempre igual, estrela, mistério, fascinação. O rei do império é o sol da paixão. Brilha como brilha o sol, indiferente à estação. Brilha como brilha o sol, sol de inverno de verão. O ritual é sempre igual, estrela, mistério, fascinação. O rei do império é o sol da paixão. Não sejas tão orgulhosa, papoilas que o vento agita. Não me canso de vos ver, papoilas que o vento agita. Não me canso de vos ver. Há lá coisa mais bonita que ser simples sem saber. Há lá coisa mais bonita que ser simples sem saber. Agora vejo-me só, sem Deus, sem amor, sem ti. Agora vejo-me só, sem Deus, sem amor, sem ti. Ai, aquela mulher pecou, por amor se fez fadista. Ai, aquela mulher pecou, por amor se fez fadista. Tão longe o fado levou, deusa perdeu de vista. Tão longe o fado levou, que deusa perdeu de vista. O Canal 2 dá-lhe a melhor música. Boias, boias. Estás aqui, que minket nem láttunk már régen. Canal 2. Porque um há de amor para fazer um mundo melhor. E até cantando gritamos a sorrir. Ah, ah, ah, para todo mundo ouvir. Ah, ah, ah, para todo mundo ouvir. Marquei um há, ah, ah, ah, um há de amor no teu coração. Para onde estiveres, nunca te esqueças desta canção. Marquei um há. Para escrever paz tem que haver um há. Como se faz, é preciso amar. E até cantando podemos aprender. Ah, ah, ah, de amor para viver. Ah, ah, ah, de amor para viver. Marquei um há, ah, ah, ah, um há de amor no teu coração. Para onde estiveres, nunca te esqueças desta canção. Marquei um há. Sobre a terra que inunda de amargura. e nem sequer a bênção do luar a quis tornar divinamente pura. Ninguém vem atrás dela acompanhar a sua dor que é cheia de tortura. E eu ouço a noite imensa soluçar, e eu ouço soluçar a noite escura. Porque és assim tão escura, assim tão triste? É que talvez a noite em ti existe uma saudade igual à que eu contenho. Saudade que eu nem sei de onde me vem, talvez de ti à noite ou de ninguém. Que eu nunca sei quem sou nem o que tenho. Fique em sintonia com o canal 2.

Voava outro marinheiro que estando triste. grandeza tamanha. Meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas, doiro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Quando caminho a teu lado, sinto sinto aquela sensação de andar bem encaminhado, mesmo cego de paixão. Sou feliz nesta cegueira, meu amor, graças a Deus. Quero andar a vida inteira pela mão dos olhos teus. Teus olhos são diamantes, tão cintilantes, sempre a brilhar. São dois beijos namorados, muito agarrados ao meu olhar. Teus olhos são diamantes, belos amantes, ternura querida. São dois romances de amor que dão calor à minha vida. São diamantes, belos amantes, ternura querida. São dois romances de amor que dão calor à minha vida. Canal 2 da Antena Web. Peças mais canções, porque a cantar vou sofrendo. Não me peças mais canções, porque a cantar vou sofrendo. Sou como as velas do altar que dão luz e vão morrendo. Sou fica na última fila. É o mar. Seja mar e força e vento e sentimento, mas comigo à partida e à chegada. Assim sentir o mundo a paz imensa, onde o corpo se demanda e se transgride, e a fúria seja mais que um espelho d'alma, a alma que se entregue e nos preside. Homem que é homem, só é homem. Se até na montanha fiz a estrada, seja mar e força e vento e sentimento, ou então não é homem nem é nada. Sou a dor da vida toda e do poema, arquiteto sensível na procura, ninguém deixa de valer-se. so pur che tema, con sempre aver ternura un'avventura. Omen, che omen, sole omen, siete a montagna fisa strada, sogno un ombro gli affirme man su terra, ma scurin a partire e a scegare. Se sou tinta a tua estela, se sou chuvas aguarela, se sou celas branca areia, se sou maras maré cheia, se sou celas no vainel, se sou estrelas de encantar, se sou noites luz para ela, se sou dias o voar. Teu olhar profundo, sou um todo num instante, corpo dado e jeito amante, sou o tempo que não passa, quando a saudade me abraça. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Tu e eu somos almas à deriva, companheiros na distância, sempre de maneira errada. Tu e eu temos tudo sem ter nada. Tu e eu somos vencedores perdidos. Somos fruto do passado, corações que mal amados podem sempre ser fatais. Quanto tempo mais vamos estar assim? Na loucura eu deixei tudo para estar junto de ti. Se é castigo ou não, sem mais esconder que tu e eu fomos feitos um para o outro. Tu e eu somos marcas de uma vida. Tu e eu, Deus nos quis e assim nos fez. Tu e eu somos história mal vida, passageiros de partida, um amor intemporal. Quanto tempo mais vamos estar assim? Na loucura eu deixei tudo para estar junto de ti. Se é castigo ou não,